ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Nacional. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Tema Livre está entrando no ar nessa manhã de segunda-feira, primeira segunda-feira de setembro, primeiro dia útil de setembro, e nós vamos tratar de um tema quente. Aliás, está chegando o fim do inverno, já está esquentando, essa manhã já está uma manhã gostosa, bonita, né, quase verão, e nós vamos também esquentar a nossa agenda aqui, a nossa pauta. Vamos tratar de violência urbana, modelo de segurança pública adotado nas favelas do Rio de Janeiro, especialmente na zona sul da cidade, onde é mais sensível a presença das autoridades e a preocupação do governo, tanto da administração municipal quanto estadual, principalmente em vista desses eventos esportivos que nós sediaremos aqui no Rio e no Brasil. A ideia inicial era a partir desse livro que foi lançado semana passada, da professora Maria Helena Moreira Alves e do Felipe Ivanson. Ela é professora aposentada da UERJ e PhD em Ciências Políticas pelo MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, especialista em direitos humanos, e ele é um brasilianista da Universidade Temple, lá nos Estados Unidos, mora lá nos Estados Unidos, mas ela, infelizmente, está viajando, não pôde vir ao programa hoje, e também os fatos se sucedem de uma forma tão rápida que nós temos assunto aqui para mais de um tema livre, como sempre. E nós chamamos para participar dessa conversa de hoje o rapper Fiel, que é músico, escritor, cineasta, comunicador da Rádio Comunitária do Morro Santa Marta, é um dos críticos mais ácidos e constantes dessa política de unidade de polícia pacificadora que norteia a segurança nas favelas, e o sociólogo da Rede de Comunidades do Movimento Contra a Violência, Fábio Araújo. O rapper Fiel já esteve conosco algumas vezes, o Fábio Araújo é a primeira vez, por isso eu dou a palavra a ele. Bom dia, Fábio. Como é que você recebe? Primeiro, você chegou com o livro, né, da professora Maria Helena, se antecipando, se adiantando aqui a mim mesmo e a nossa produção. Eu gostaria que você falasse um pouco do que você percebeu desse trabalho. Bom dia, Golo, bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional. É um prazer estar aqui participando desse debate, é um debate super oportuno pelo momento, né, pela conjuntura que a cidade vem passando. O que a gente tem visto é que esse livro ele vem num momento muito importante, né, por conta de todas as mudanças, né, sobretudo em relação às políticas de segurança pública e sua vinculação, né, às políticas urbanas de um modo geral. E o que chama a atenção, eu acho, no livro, o livro tem várias coisas interessantes, né? Um dos primeiros pontos, talvez, a ser destacado é a tentativa, né, de ouvir várias vozes relacionadas ao debate sobre a segurança pública. Então, nesse sentido, os autores buscaram ouvir moradores, autoridades públicas relacionadas às políticas de segurança pública, familiares de vítimas de violência e também buscaram dialogar com os movimentos sociais, né? Inclusive com a Rede de Comunidades contra a Violência, que tem feito um acompanhamento sistemático de casos de violações de direitos humanos nas favelas do Rio de Janeiro. Sei, você, inclusive, faz parte dessa rede. Essa rede existe há quanto tempo? A rede foi criada em 2004, né? Ela foi o desdobramento de um movimento que aconteceu no Borel, né? Uma chacina que aconteceu em... Quando foi, Fiel? Faz 10 anos já, né? Eu acho. A chacina foi em 2003, né? E surgiu um primeiro movimento naquele momento chamado Movimento Posso Me Identificar, né? Que foi uma chacina onde os jovens foram assassinados, né, por policiais sem sequer poderem se identificar. Então, a partir dali surgiu um primeiro movimento onde os familiares, né, os amigos e os moradores começaram a se articular. E isso depois veio se desdobrar no surgimento da rede, né, que tem como principal objetivo acompanhar os casos de violência estatal, né, no Rio de Janeiro. Na realidade, os casos de violência são tão antigos e flagrantes que a sociedade vem se organizando, essa rede é um dos exemplos, já desde a chacina da Candelária, Vigário Geral pouco depois, tudo Sim. isso, né? Quer dizer, nós já temos esse movimento. Fiel, gostaria que você fizesse sua intervenção também inaugural no programa, falando sobre, eu gostaria, sabe o quê? Na verdade, eu estou com esse negócio me incomodando aqui, a reconstituição do desaparecimento do Amarildo esse fim de semana lá na Rocinha. Que coisa impressionante aquilo. Eu fiquei impressionado. Eu queria que você falasse um pouco. Então, eu estava fora, né? Eu não pude acompanhar, mas pelo que já me disseram, é uma coisa absurda, né? Policiais pedindo para colocar capuz. Quer dizer, é um show, né? Na verdade, trata as favelas como animais, como pessoas que não merecem respeito. E, na verdade, vários amarildos têm que ser achados, têm que ser colocados na pauta, né? Porque nesse inteirinho do amarildo, acharam um corpo que não se debate mais. Quem é esse corpo? Quem é essa mulher? Então, assim, primeiramente, bom dia ao programa, todos os ouvintes, tema livre, eu já sou da casa. E, na verdade, esse tema, a Santa Marta é a primeira, né, favela a ser militarizada pelas UPPs, e eu sou um cara que já fui violentado pela UPP. Em 2010, quando eu construí a cartilha de abordagem policial, a UPP me dá voz de prisão por desacato à autoridade, me arrasta pelas escadas, me espanca e junto leva minha esposa, leva meu cunhado na delegacia, foi levar meu documento e ficou preso também, detido. Então isso só mostra que enquanto tiver esse modelo de sociedade que é capitalista, qualquer polícia não vai estar a serviço do ser humano. Porque na verdade está a serviço do capital. Projetos de polícia de aproximação comunitária já temos desde 90, com o Coronel Cerqueira, Sim. que foi um cara diferenciado dentro dessa polícia, que ele está nos dois mandatos do Brizola, e que vem pensando uma polícia humanitária, uma polícia que debata mais cidadania e não ostensiva. Sim. Então, na verdade, esse comandante foi morto pela própria polícia. Por quê? Quem pensar uma polícia diferenciada, a não ser essa que a gente presenciamos, que a cada ano mata 1.200 jovens pobres, preto e branco pobres, essa pessoa será criminalizada e morta por ela mesma. É verdade. E essa questão que o Fiel falou aí, o Fábio, remete a um contexto mais amplo e a conceitos que são muito arraigados na formação do Estado brasileiro, essa questão da polícia que foi criada para proteger patrimônio e não para proteger a vida humana. E ela é esse modelo que nós temos até hoje. Essa questão das UPPs, ela não vem para pacificar a favela, ela vem para pacificar a cidade para os eventos. Como é que... você acha que é possível, como o rapper disse aí, o Fiel disse, tem que acabar com esse modelo capitalista para a gente mudar, ou é possível mudar dentro desse parâmetro maior? Eu concordo com o rapper Fiel, acho que dentro desse modelo é absolutamente impossível, né? Você pode ter algumas coisas pontuais, né? Mas eu acho que uma das questões fundamentais que a gente tem no momento é exatamente um desafio de democratizar a democracia, né? Eu acho que isso só é possível dentro de um outro modelo. Eu acho que todas essas questões que a gente tem vivido, sobretudo em relação à questão da violência policial, né, hoje, ela tem a ver exatamente com a transformação da cidade numa mercadoria para ser vendida, né, a partir dos mega-eventos. Então, a dinâmica urbana que organiza todas as políticas, tanto urbanísticas como de segurança pública, né, partem exatamente desse pressuposto. Então, eu acho que temos uma democracia, né, que se limita a certos segmentos da população, enquanto outros segmentos enormes da população, as favelas principalmente, continuam sujeitas a verdadeiros territórios de exceção, né? O caso Amarildo é um caso que repercute muito bem isso, né? Tem ganhado, não é à toa que tem ganhado, né, simbolicamente, mobilizado, né, tanto os movimentos sociais do momento, porque ele significa exatamente uma tentativa, né, dos movimentos sociais participarem desse debate sobre política de segurança pública e sobre acesso à cidade. Né, para a gente ter uma noção, né, eu acho que o caso Amarildo, né, que foi falado aqui, ele é um caso interessante por conta das mudanças, né, das categorias e dos repertórios da violência que a gente tem, né, da violência estatal mesmo, estou falando. Então, em relação aos casos de desaparecimento, o Instituto de Segurança Pública, ele começou a fazer a série dos desaparecimentos, né, dos registros de desaparecimento em 1991. De 1991 até março de 2013, estavam registrados 91.807 casos de desaparecimento. Obviamente que esses casos todos representam uma nebulosa, uma caixa preta que ninguém sabe o que corresponde ao quê, né? Porque a questão dos desaparecimentos, o desaparecimento, primeiro, ele tem uma dificuldade conceitual, né? Porque ele abarca vários tipos de desaparecimento, várias circunstâncias, mas há que se notar que, proporcionalmente à queda dos autos de resistência e dos homicídios, né, tem havido um aumento, né, proporcional ao número de desaparecimentos. E exatamente nesse momento dessa conjuntura acontece o caso Amarildo, né, que aí lança perguntas, né, coloca questões no ar, que uma delas fundamental é em que medida que o desaparecimento tem se tornado uma categoria para uma categoria de classificação dessas mortes, né? Você começa a esconder mortes. É, na verdade, em alguns casos, esconde-se na categoria autos de resistência. Quando esses casos começam a ser questionados, dá-se um jeito de categorizar essas mortes de outro jeito. Some, né? Né? Some-se com o corpo. Os desaparecimentos, nós fizemos um programa sobre desaparecimentos aqui, inclusive veio o representante da Cruz Vermelha, que cuida com essa história de desaparecidos desde meados do século XIX. Que foi a partir das guerras, né, mundiais e tal, que as guerras entre países na Europa criou, que é o Cruz Vermelha criou esse serviço. E há essa questão do desaparecido que diz para a mulher, o cara que diz para a mulher, vou ali embaixo comprar cigarro e não volta mais. Mas é óbvio que quando nós estamos falando do Amarildo e estamos falando de outros casos no Rio de Janeiro, e principalmente nessas áreas que são áreas historicamente desassistidas, nós estamos falando dos desaparecimentos forçados, dos desaparecimentos como substituição aos autos de resistência, que já eram um enfrentamento forjado. Né? As pessoas eram executadas e jogavam uma trouxinha de maconha ali, um revólver velho lá, e dizia que o cara resistiu à prisão. E... kit bandido. É, o kit bandido. Agora, a perícia não é da PM, a perícia é da Polícia Civil. E o exemplo que nós tivemos agora do caso do Amarildo, houve um estranhamento sério entre Polícia Civil e Polícia Militar na reconstituição, a ponto do delegado responsável pelo inquérito e pela perícia, portanto, telefonar para o comandante da Polícia Militar e dizer, vem cá, cadê os caras, bicho? Os caras foram embora porque quiseram ir embora? Os caras esperaram e cansaram e foram embora? Isso não é assim, quer dizer, como é que você vê esse estranhamento, Fiel? Você acha que disso aí pode sair uma luz, pode sair uma polícia melhor, ou você acha que essa briga de polícia só piora a situação? Olha, eu acho que quem ainda está no caso é o Orlando Zaccone, né? Não. Já saiu, né? Sim. Por quê? Porque faz um trabalho sério. Né? Ele faz um trabalho que tem que fazer, que é investigar, que é ver o caso amplo, né? Não é só aceitar que ali era próximo, a casa do Amarildo era próximo à Boca de Fumo. Isso é muito fácil, isso é genérico. É, em qualquer lugar a gente pode estar perto de algum lugar que está rolando um ato ilícito. Então eu vejo essa diferença, né, da Polícia Militar à Polícia Civil. Porém, tudo é polícia. A Polícia Civil também tem os seus corruptos, os seus violadores dessa Constituição burguesa, né? Que não é uma Constituição construída com a participação dos movimentos sociais dos trabalhadores. Eu vejo uma diferenciação, mas uma diferenciação mínima. E nesse caso é um caso que todo mundo quer estar junto, porque é um caso internacional. Então, se o delegado fizer o que ele deveria fazer, ele vai ganhar um mérito, ele vai ter um mérito ali, porque é um caso internacional. É o delegado Rivaldo Barbosa, titular da divisão de homicídios, quem está conduzindo essa, conduziu essa madrugada. Há nessa questão da reconstituição um aspecto que eu acho fundamental. A reconstituição é uma peça fundamental para a elucidação de qualquer caso, de qualquer crime, de qualquer delito. Então é importante isso, onde há divergências de versões e tal. Isso vai esclarecer uma série de coisas. Segundo, é que essa reconstituição foi marcada para as 3 da tarde e só começou depois de céu escuro, depois que já tinha o sol se posto, por causa de atrasos, até um deles da polícia militar, que se retirou do local. Isso tudo dificulta isso que você falou, a observação, Fiel, das pessoas, da sociedade. Quem é que vai ficar ali acompanhando uma reconstituição que vai se arrastar certamente pela madrugada? Quem é que não trabalha na segunda-feira de manhã e tem que ir embora? A própria família do Amarildo, que ia acompanhar a reconstituição, como é que fica nessa situação? É possível você extrair alguma coisa de positivo desse episódio, Fábio? Desse episódio da reconstituição? Bem, eu acho que esse episódio da reconstituição mostra a dificuldade que nós temos de criar um sistema de justiça criminal que dialogue, né, e que investigue, sobretudo. Eu acho que isso aponta, né, essas dificuldades de diálogo da polícia militar com a polícia civil, mostram exatamente a dificuldade que nós temos de fazer as instituições comunicarem, né? No caso da polícia militar, há uma dificuldade enorme, né? Mesmo com toda a imagem, né, que se tentou construir em torno das UPPs, a polícia continua absolutamente militarizada, de difícil acesso, né? Do mesmo modo, a polícia civil, apesar de ter melhorado em algumas coisas, em alguns sentidos, é uma coisa fundamental, primeiro, que a perícia seja absolutamente independente, né, para poder fazer a investigação nesses casos. Nos casos particulares de desaparecimento, há um problema fundamental, que é a questão do tempo, né? Só depois de 7 semanas, né, é que o caso está sendo feita a reconstituição do caso. Depois de 50 dias, ontem estavam falando disso. Completa-se hoje, 50 dias e tal. Eu vejo também um recorte aí de classe. Se fosse em outro espaço da cidade, ia ser na hora certinha, ia ser tudo certinho. Como é dentro da favela. O espaço nobre. Um espaço burguês, um espaço. Se fosse ali na Vieira Solto, com algum morador dali, não que eu quero a violência em qualquer espaço, não. Eu prezo a vida do ser humano, mas sabemos que aqui os direitos são seletivos e para uns a morte é pedida, para outros não. Mas eu vejo um recorte de classe. Como é o caso Amarildo, um negro pobre dentro da Rocinha, as pessoas deixa para lá, pode ser à noite, pode ser qualquer hora. Então, a gente tem que exigir, na verdade, respeito com essa família, com esse morador de favela que, na verdade, não está ali na favela porque quis, porque o Estado não lhe dá condição de moradia, de cidadania. Isso é uma coisa clara. Também já tiveram participantes aqui, já houve participantes aqui que disseram, olha, ninguém mora na favela porque quer. Ninguém escolhe dizer, eu vou morar lá em cima do morro, que é tão bonito, pertinho do céu. Não existe isso. Isso é uma visão, né, poética, onírica e tal. Agora, uma coisa que me chamou a atenção nessa intervenção do Fiel, o Fábio, é que ele disse, olha, não é que eu queira... Quer dizer, há uma preocupação. Não é que eu queira violência para Vieira Solto. Há uma preocupação. Ele é um líder de comunidade, de favela, do Santa Marta, na Zona Sul. Não é nem do Alemão, nem é da Maré. Uhum. E há a preocupação dele de caracterizar isso. Olha, vou deixar logo claro desde o início que eu não estou pregando nenhum confronto social, nenhum enfrentamento entre classes sociais ou entre moradores de tal lugar e qual lugar, essas coisas assim. Isso mostra como a cidade continua partida, como a sociedade continua partida, você não acha? Eu acho, né? Eu acho que mostra a limitação da nossa democracia, né? Que limita a democracia para certos segmentos, né? Eu estou achando interessante a classe média estar apanhando na rua da violência policial, né? Porque ela mostra exatamente essa desigualdade e essa hierarquia, né? Na concepção da própria humanidade das pessoas, né? Então, quando a classe média começou a apanhar agora na rua, do mesmo modo que começou a apanhar durante a ditadura, né? Então, isso promoveu uma reformulação do debate, né, e da discussão dos direitos humanos, né? Só um aspecto interessante, que é o seguinte: eu acho que apesar da polícia ter todo esse caráter de classe, né, que o Fiel falou, eu acho que é uma instituição tão impenetrável até o momento, né, uma caixa preta a Polícia Militar, que mesmo quando se trata, nesses casos, de violência contra moradores, né, dos territórios da classe média, dos territórios ricos, os casos não são solucionados, né? Um exemplo disso é o caso da engenheira, né, da Patrícia Amieiro, né, moradora, sim, da Barra, que o caso também pouquíssimo andou até agora, né? E era um caso também onde estavam envolvidos policiais militares, yeah, e o que mostra que sempre onde há policiais militares envolvidos mostra que o corporativismo ele continua fortíssimo, né? Mesmo quando ele extrapola a classe social, né? Obviamente que há um direcionamento dessa violência estatal para as classes pobres, né? Isso é claro, e para os territórios vulneráveis, né? São mais vulneráveis, não tem os mecanismos e os recursos de proteção social que a classe média tem, né? Uma coisa que surgiu das ruas em junho foram as faixas, umas faixas, que cartazes que diziam me chama de FIFA, me dá um tratamento, não sei o que, essas coisas, né? Me chama de Maracanã e me reforma. É um negócio tipo assim, que era uma coisa meio brincadeira, meio jocosa, que é bem classe média, né? Uhum. Uma maneira de você tratar com bom humor de classe média, quem tem comida na mesa todo dia e tem uma caminha para dormir. E outra coisa, eram aquelas faixas que pediam o fim da PM. E continuam essas faixas. Você acha, ô Fiel, que só acabando com a PM mesmo para resolver essa situação, ou você acredita, como muita gente estudiosa, inclusive gabaritada, acha que se você desmilitarizar a Polícia Militar, ou seja, você mantém a estrutura, mas não tem mais aquele negócio de quartel, aquela coisa de coronel, capitão, major, essas coisas, entendeu? Você pode ter até como na polícia, em todo lugar da polícia argentina, em todo canto você tem a polícia fardada, só que ela não é polícia militar. Você acha que a desmilitarização seria suficiente ou tem que acabar mesmo com a PM? Então, essas faixas que você está falando, eu também estava lá segurando, é do Favela Não Se Cala, é um movimento nosso. A partir da favela, militantes orgânicos, a partir da favela, pautando a desmilitarização da polícia. Eu acho que é o meio, né? Não é o fim, mas é o meio para a gente começar um debate mais horizontal. Porque a polícia ela não pode falar nada. Existe o Código Penal da Polícia, existe o Estatuto da Polícia. Por exemplo, teve um caso nessas manifestações que tem vídeo no YouTube. Policiais jogaram bomba em policiais e os policiais tiveram que ficar lá sem máscara, com o olho ardendo. Recebendo. Por quê? Porque ele não poderia sair dali, porque é ordem superior. Então, na verdade, quando a polícia não pensa, ela só age. Então, vai lá na favela, faz isso, isso e isso. Poxa, como é que eu vou na favela atirar em seres humanos que parecem comigo, que eu vim dali? Então não é sem nexo, tem nexo, mas é uma coisa que é surreal, porque parece robô, são robôs. Pois é, mas isso aí é o pensamento militar. Tropas militares americanas no Afeganistão agem da mesma forma, no Iraque agiram da mesma forma e vão agir assim também na Síria. Agora, é isso que é preciso, que a gente está falando, que as pessoas pedem para mudar. Quer dizer, o presidente da Associação dos Praças da Polícia Militar, costuma vir aqui, o Vanderlei, ele vem aqui no programa de vez em quando, e ele sempre que vem, ele prega a desmilitarização da PM, e diz isso que você falou, ele diz também da mesma forma, ele diz, olha, o policial militar hoje, ele é a bucha de canhão, claro, cara, ele sobe o morro armado para atirar de qualquer maneira, e depois quem leva a culpa é ele, não é o comando que fez aquela ordem, que deu a instrução ou que traçou a diretriz. Como é que você muda isso? Olha, eu acho que há uma dificuldade enorme, eu acho, hoje, apesar de ser absolutamente fundamental desmilitarizar a polícia, né? Há inclusive uma recomendação da ONU, né, para acabar com a polícia militar, né? É pelo fim da polícia militar, né? Só que o que a gente tem visto hoje, na verdade, é, apesar de todo o discurso sobre pacificação, de uma nova polícia, o que a gente tem acompanhado é um reforço dessa polícia militarizada, né? Eu acho que uma das coisas fundamentais, imediatas, no momento, né, possível de se fazer, pesadas dificuldades políticas, inclusive internas à polícia, né? Porque há uma discussão interna também dentro da polícia, né? E a parte mais fraca é a parte exatamente dos soldados, dos praças, né? Que ficam expostos também diretamente a essa violência. É exatamente de acabar com as mega operações em favelas, né? A política do confronto, o dano que isso causa é muito maior, né? Então, é uma questão de redução de danos, né? Evitar a política de entrada da polícia através de, nas favelas, a partir de mega operações, né? E, obviamente, isso não é nada fácil, né? Porque isso implica em lidar com as disputas internas dentro da própria polícia, né? Esse evento que o Fiel citou foi muito interessante porque mostra um ponto que a gente já tocou aqui na nossa conversa, que é a possibilidade de diálogo ou a impossibilidade de diálogo entre a polícia militar e a polícia civil, né? Porque esse evento que aconteceu no Catete, os policiais militares estavam lá lançando bomba a esmo e uma bomba acabou caindo dentro da delegacia da Polícia Civil, né? E os policiais da delegacia estavam trabalhando, saíram e deram voz de prisão para os policiais militares. Então, isso mostra a incapacidade de diálogo e a dificuldade enorme, né, desses órgãos de segurança pública estarem dialogando. É. Né? Só para esclarecer um pouquinho mais esse negócio aí, esse episódio da delegacia, da dona, né, delegacia do Catete, a primeira, o prédio da delegacia é um prédio antigo, do começo do século XX, e é um prédio bem na esquina, é muito vulnerável, ele é muito visível e muito fácil de você jogar alguma coisa, pode até passar de carro e jogar uma pedra lá. Uhum. É, então, e segundo, existe um histórico, um contencioso entre polícia militar e polícia civil, que nessa situação é fácil de aparecer. Quer dizer, é fácil um PM virar e atirar uma bomba de gás lacrimogêneo dentro da delegacia, só de sacanagem, só para se vingar. Sim. Não é? Quer dizer, e segundo, e terceiro disso tudo aí, é que a polícia civil estava vendo o couro comendo ali fora, mas ela não pode fazer nada porque ela é polícia judiciária. Ela só pode fazer quando a PM chega com o preso lá, como chegou nas manifestações. Isso aí criam os procedimentos, eles vão a esse ponto aí, desse ponto aí que é primeiro, até a reconstituição do caso do Amarildo, em que a polícia civil chegou lá e a polícia militar tinha ido embora, não ia participar. 20 pessoas, ou sei lá quantas, estavam lá relacionadas para participar, tinham ido embora porque o comando maior lá tinha liberado. Quer dizer, estranho esse tipo de coisa. E esse enfrentamento, que é um enfrentamento institucional, um enfrentamento burocrático, um enfrentamento. Exatamente. Quando chega ao enfrentamento físico, aí a gente diz, pô, os caras jogaram uma bomba dentro da delegacia. Mas olha só, o enfrentamento já vem desde sempre, né? Desde muito tempo. Fala, Fiel. Também eu queria lembrar que esse debate de desmilitarizar a polícia, o Carlos Cerqueira, que era o coronel nos anos 80, 90, que foi assassinado pela própria polícia, ele já vinha pautando isso. Esse coronel, que é o Carlos Magno Nazaré Cerqueira, que foi daquela política do governo Brizola que... a política de asfaltar, que foi acusado de conivência com o tráfico, porque asfaltou acesso a morro. Impediu, né? a ida direta impediu da polícia, a polícia de bater, sobretudo, subir e tal, essas por coisas. Por quê? Porque a classe média, ela vinha pautando, falando isso, que era conivente ao tráfico. Por quê? Porque o Brizola, na época, proibiu a incursão à noite, a incursão ostensiva da polícia. Esse nome, polícia ostensiva. Ostensiva quer dizer o quê? Arrogante, violenta. Então, que polícia é essa que estamos aí, que está aí? Não existe uma pacificação de fuzil. Duque de Caxias, né, foi nomeado como pacificador de uma guerra de matar pessoas. Então, a polícia, a UPP, ela é intitulada como pacificadora de fuzil, militarizada, arrogante. Porque como você vai colocar policiais militares dentro de uma localidade onde tem uma cultura própria, onde tem uma linguagem própria, uma geografia própria, com olhar militar, com olhar conservador? A palavra é conservador. Então vai ter atritos. Quem tem que entrar primeiro em qualquer espaço é cultura, educação e lazer, é diálogo. Nem em São Paulo, e aí a polícia é uma só no Brasil, no quesito de atuar, em São Paulo tem um documento oficial que a polícia militar, a rota, tem que parar todos os carros com negro e pardos. Você percebe que é de classe. É claro. É um recorde de classe. E de raça, né? De raça, de isso aí é raça mesmo. É parar carro com negro, parar negro na rua, né? Isso é raça, não é questão de classe só, não. Então não existe uma polícia aí, desde 2009, final de 2008, entra a polícia, entre aspas, pacificadora no Santa Marta. E nós constrói a cartilha de abordagem policial, que a polícia deveria pegar essa cartilha, se na verdade estivesse com fins comunitários, de cidadania, pegava essa cartilha e reproduzia. O que é que ela entende? Como uma afronte, porque é um favelado que não se acomoda em aceitar esse projeto, tem um olhar crítico, constrói a cartilha para garantir direitos dos moradores do Santa Marta e é, na verdade, violado dos seus direitos, foi espancado. Então não existe uma nova polícia, seja pacificadora ou com outro título, dentro de uma estrutura que tem resquício da ditadura. É verdade. Então, na verdade, a gente não pode ser ingênuo. E aí, na época, os intelectuais, os pensadores, os teóricos de academia vinham me criticar. Eu vivo na prática. Desde que eu nasci, a polícia me trata de forma diferente. Claro. Violando os direitos. O modelo é esse. Agora, é uma coisa que você falou, que é uma coisa de nomenclatura, e alguém que esteve aqui no programa tratando dessa questão lembrou que esse termo pacificador, ele tem uma compreensão civil e uma outra compreensão militar, no jargão militar. Uhum. Então, ele lembrou, por exemplo, que ele estava vendo um filme, um filme americano, e o cara dá um coach pro outro, um revólver, e o coach chama pacificador, é o modelo do coach. Caveirão também chama-se pacificador. Pois é, entendeu? Então, quer dizer, no jargão, no linguajar militar, e aí quando eu falo militar é no sentido da violência como um todo, mais ampla, esse termo pacificador quer dizer põe fim aos conflitos, põe a paz no cemitério. Uhum. Não é? Chega lá e o que é um revólver pacificador? É um revólver que acaba com a discussão. Entendeu? Então, essa questão, no final das contas, quando você fala UPP, Unidade de Polícia Pacificadora, na cabeça da polícia, é isso que funciona. Na cabeça da gente, era uma coisa que não é aquela coisa que a UPP fazia, da criança entrando no caveirão, da criança pegando, não é? Brincando com o policial, o PM ali em cima rindo, a mulher comandante da UPP do Santa Marta, esse tipo de... Aí foi propaganda. Pois né? Exatamente, propaganda. Uma propaganda, criança soltando pipa no alto do morro, aquela coisa sem ser para avisar traficantes que a polícia está chegando. Quer dizer, isso aí é que está por trás de todo esse discurso da UPP. Não salva nada? Vocês acham que não se salva nada desse discurso? A UPP é um engano total? Olha, eu não acho que a UPP seja um engano total, né? Ela tem servido muito bem aos objetivos dela, né? Que tem sido valorizar, né, determinados territórios e preparar esses territórios para os mega eventos. Né? Eu acho que esse tem sido a lógica de funcionamento das UPPs. Nesse sentido, está sendo eficaz. Né? Agora, o problema, a crítica fundamental é que, do ponto de vista de levar em conta, né, os direitos civis dos moradores que residem nesses locais, continuamos tendo problemas gravíssimos. Né? O caso do desaparecimento de uma pessoa nas mãos da polícia, sob custódia policial, mostra exatamente isso. Mas sempre foi isso, né, Fábio? Sempre foi. Pois isso é. Mostra a permanência nesse sentido. O caso do Amarildo chamou atenção pelo momento, porque era o momento que estava todo mundo na rua gritando, reclamando, inclusive na própria Rocinha, dizendo não queremos teleférico, queremos saneamento básico, e aí some o Amarildo nesse momento. Exatamente. Eu acho assim, só para complementar esse raciocínio, no lançamento do livro da Maria Helena, né, na semana passada, ela dava o exemplo do que aconteceu, dessa ideia da pacificação no Vietnã. Né? Ela contava que um dos referenciais dessa ideia de pacificação aconteceu lá quando, para competir com os Vietcongs, né, os Estados Unidos elaboraram um modelo de pacificação chamado Ilhas de Pacificação. Né? Em que consistia isso? Consistia exatamente no que a gente tem acompanhado aqui em relação aos UPPs. Numa militarização, numa tomada de território, né, mas militarmente, e com uma espécie de blindagem para isso, né, que era uma forma de disputar com os Vietcongs, precisava-se ter uma contrapartida disso, né, que é exatamente essa suposta, né, essa retórica da aproximação de uma dimensão mais social, que cada vez mais a gente tem visto que essa equivalência, né, entre uma tentativa de implementar projetos sociais e uma militarização dos territórios, a gente tem visto que a militarização tem sobressaído e que as políticas sociais, elas não têm encontrado força nesses lugares. O que prevalece é que a UPP social está completamente fragilizada. Por baixo, né? Por baixo. Primeiro que perdeu, né, o seu lugar dentro da política estadual. Foi rebaixada a uma política municipal, né? Quem controla a UPP social atualmente é o Instituto Pereira Passos, né? O que mostra que essa política social, ela está muito fraca nesses lugares. Então, o que a gente tem acompanhando é exatamente isso, né? Foi uma tentativa de... A segurança está na mão do governo do estado e a parte social está na mão da prefeitura, não é isso? Quer dizer, e nisso você já estabelece uma hierarquização que prejudica claramente. Eu queria que o Fiel dissesse, você acha que a UPP, Fiel, ela tem algum mérito ou é melhor acabar com esse negócio? Então, a gente, como eu citei, a gente já tem o GAP, né, que foi em 90, a primeira experiência de aproximação na Providência, depois o GEPAI, nos anos 2000, e agora o PP. Na verdade, é só uma continuidade desses projetos que não dão certo porque é dentro dessa estrutura falida. A própria distinção da polícia vê o PP como uma polícia ineficaz, uma polícia, entendeu? Uma polícia... Sim. Totalmente não polícia. Dentro da própria polícia. Dentro da própria polícia. Eles já veem o pessoal da UPP como... Ah, isso é o pessoal bonzinho. Esse é o pessoal bonzinho, que não vai fazer nada. Não é isso? A ideia é essa. Então, e é o que o nosso amigo falou. Na verdade, para quem constituiu o projeto, está sendo eficaz. Mas, olha só, uma das preocupações, principalmente nós, moradores da favela, diretamente atingido, e nós fomos a primeira... Com a entrada da UPP, se transforma, na verdade, um campo de concentração, onde você é vigiado 24 horas, via 125 policiais, via mais de 10 câmeras, e com esse controle social, todos os olhares críticos é criminalizado diretamente. Nós somos criminalizados e perseguidos diariamente. Então, os eventos culturais, que aí é uma das maiores violências em uma sociedade, é você podar a cultura. A cultura. E os eventos culturais, seja o funk, o hip hop, o pagode, ou outras tendências musicais, culturais, que o próprio morador organiza, é proibido. Então, você tem que perceber que pacificação é essa? Que pacificação é essa que, na verdade, não é pacificação, e sim um controle social? E aí também, além do Amarildo, outros jovens com as UPPs foram mortos. Não podemos esquecer. O Amarildo sumiu. Outros foram mortos na hora, as pessoas vendo, os moradores vendo. Caso do Jacarezinho, foi um jovem morto de fuzil, outro tomou um tiro na barriga e a polícia levou para o hospital, e outros policiais mandaram dar uma voltinha com ele, e graças a Deus ele sobreviveu. O caso do jovem na Cidade de Deus, que tomou um tiro no olho, que era um motoboy. Então, na verdade, a polícia está com as mesmas práticas, só com títulos novos. Agora, vem cá, essa descida da classe média, como lembrou bem o Fábio aqui, quando a classe média começou a apanhar, e ele achou até interessante ver na televisão, você vê, porque na verdade nós vemos os nossos vizinhos, quando não somos nós mesmos, apanhando, né? Aí a gente vê isso aí, e a favela aproveitou e desceu. Quando a favela viu a classe média apanhando, disse, opa, não é só a gente não, vamos engrossar esse caldo. E a classe média começou a chamar também, desce, vem, vem. Aí desceu. Você acha que a favela voltou? Ela subiu de novo? Refluiu isso aí? Ou a favela continua atenta e ela pode trabalhar e pode se manifestar para mudar essa realidade? Claro, a favela está ativa, claro que não a totalidade, mas o que no início das manifestações não tinha um recorte de classe, era generalizado, cada um levantava sua bandeira, tinha até bandeira pedindo a volta da ditadura. Quer dizer, claro que ela não se foi ainda, a ditadura está aí dentro dessa democracia burguesa. Nós fizemos uma manifestação no Santa Marta com recorte de classe, melhoria das casas, né, desse... Que não, o dinheiro falaram que chegou 18 milhões, está lá no Santa Marta, mas não tem nenhuma mudança eficaz. Então cadê essa grana toda que é dinheiro público? Não tem mudança visível? Visível, os esgotos a céu aberto, os barracos de madeira. Na verdade, fizeram uma maquiagem para colocar como parâmetro para as outras favelas pedir a UPP. Bem no princípio, cara, eu ia fazer algumas palestras nas universidades, ia moradores da Baixada de outras favelas com o intuito de pedir a UPP. Pensando que eu ia falar coisas maravilhosas, que realmente essa polícia é eficaz, e quando eu falava as coisas que aconteciam internamente, as pessoas ficavam horrorizadas. Porque, na verdade, como a gente estava conversando antes, esse projeto é, na verdade, para uma remoção sistemática, porque a vida encareceu. Hoje é um absurdo, nós moradores do Morro Santa Marta, a gente não aceita um aluguel de um cubículo menor que esse estúdio custar R$700. Quem vai morar nesse lugar? Quem tem dinheiro para pagar? Quem tem isso? Dinheiro? Então o morador vai migrar forçadamente. Esse é o maior projeto das UPPs que realmente está sendo eficaz para os seus especuladores. Porque você falou, está na tutela do governo. Será que está na tutela do governo ou dos grandes capitalistas? Sim, pois é. Mas o governo está agindo em nome desses interesses. Ele, na verdade, é o. Agora ele tocou, ponta, Fábio. Né? É, exatamente. Ele tocou num ponto aí que eu acho interessante, que é essa limpeza social, essa remoção branca. Exatamente. Quer dizer, através da valorização fundiária, do terreno, do aluguel, né? Através do fim do gato no abastecimento de energia, você começa a cobrar luz, você começa a inserir numa cidadania que se traduz só em consumo básico, as pessoas, e as pessoas têm que ter mais dinheiro para pagar aquilo ali. Como é que vai ser isso aí? Aí elas são empurradas para um cinturão de miséria que tem em torno das megacidades brasileiras, né? Eu acho que a UPP atuou bem no sentido de tentar incorporar, né, a favela ao mercado, né? E nisso ela tem sido muito bem sucedida. Tá aí mais um exemplo de que ela tem sido bem sucedida ao que ela tem se proposto, né? Que a proposta não é fomentar nada em termos de políticas de segurança pública, né? Por exemplo, isso tem levado, por outro lado também, a uma movimentação das favelas, né? Atualmente surgiu o movimento Favela Não Se Cala, né? Que é uma articulação das favelas da Zona Sul, exatamente para lutar contra esse processo de remoção branca que tem acontecido, contra o encarecimento do custo de vida nesses locais, né? Então, essa política de segurança pública ela está absolutamente atrelada às políticas urbanas do momento, né? E é uma política que tem reforçado a expulsão, né, das pessoas, né? E vale dizer que como que a política de remoções nunca saiu da pauta, né, da política de habitação do Rio de Janeiro. Ora vem a partir da remoção física mesmo e brutal, né, física, expulsando as pessoas na violência, e outra forma é essa, né, que é a remoção branca, através do encarecimento, através da suposta formalização, né, de serviços nessas áreas que vai encarecendo o custo, e por outro lado isso tem significado a expulsão dos moradores também. Né? Então, a gente está tendo uma redefinição da cidade, né? É interessante. Inclusive com a presença do racismo institucional. Exatamente. Isso é fundamental da gente interessante. Pontuar. Eu queria que você falasse um pouco disso, inclusive pelo seguinte: nós estamos vivendo um momento em que a classe média ela começa a chiar porque a inflação está alta, né? Então os preços estão subindo no mercado, nas prateleiras dos mercados, nas gôndolas de supermercado, na feira livre. E as pessoas estão acusando esse golpe, estão reclamando. Os salários não estão subindo na mesma proporção ou, às vezes, nem estão subindo. Agora, no caso das comunidades pacificadas, essa inflação é muito mais galopante porque ela vem aliada a uma série de valorizações superficiais e artificiais, não é? Uhum. Exatamente. O que nós temos acompanhado em determinados locais é a classe média subindo o morro. Subindo morro. Você, né, tem visto isso lá em Santa Marta, Fiel? Claro, claro. O euro aqui no Brasil, ele dobra, né? Então, mais que dobra. Quem vai... Olha só, na Europa, os ricos moram no alto, né? Moram na colina, moram lá no pico. Quem foi no Santa Marta, não foi à toa que em 96, Michael Jackson entre mais de 700 favelas, escolheu Santa Marta para fazer um clipe. Temos uma das maiores e belas vistas que você vê. Baía de Guanabara, Pão de Açúcar, Cristo Redentor, é a favela mais próxima do Cristo Redentor. Então, inclusive tem uma maquete na internet que arquitetos, europeus, vieram no Santa Marta e desenharam. Lá no pico do morro, onde tem a única área de lazer, que é um campinho pequenininho, desenharam um prédio com casas nas nuvens e no lugar que seria o campinho, que é lá, lugar do lazer dos moradores, seria uma piscina. Quem pularia nessa piscina? Será que era nós? É, claro. Então, na verdade, isso é uma grande... Eu não ia nem limpar a piscina. Eu falo que esse projeto da burguesia com as UPPs foi um dos maiores. Por quê? Que a gente também tem que ver o lado político. Foi uma coligação política de partidos que ninguém pode falar nada. E outra coisa, com uma mídia totalmente verticalizada, que não abre espaço para nós, moradores de favela, debater, então, na verdade, todo o projeto, subjetivamente, foi empurrado de goela abaixo, não só com os moradores de favela, mas para a classe média também, que acreditou piamente que esse seria a solução para os favelados, para acabar com a violência. Em outro olhar, o que a gente tem que entender também é que o Santa Marta é muito pequena, uma favela... 6 mil moradores, compactada. Então, ali foi um trampolim para todo esse... Hoje a gente está em 13... Hoje a UPP está em 30 favelas, não é isso? É, mais 30, ou menos 33 isso, favelas, né? É. Quer dizer, esse projeto é um dos maiores projetos da burguesia dentro de uma democracia que vai encarecer a vida. E quando a população acordar, porque esses trabalhos subjetivos da mídia é muito eficaz, os caras têm cineastas famosíssimos trabalhando nessas construções de filmezinhos que o policial é bonzinho, passa a mão na cabeça do garotinho, e a maioria dos atores e atrizes não são da favela, está sendo realmente eficaz. Eu, desde o início, eu trazia um olhar crítico. Eu falava, gente, a polícia é a mesma há 200 anos. É, não, a polícia é polícia. Bandido é bandido, polícia é polícia. Já dizia Lúcio Flávio, filósofo da agonia. Filósofo da agonia. Agora, como é que a gente vai encerrar essa conversa aqui, porque nós estamos chegando no final do programa. Tinha que ser 3 horas esse programa. Não, a gente pode voltar. Volta aqui, vamos continuar a conversa em outra hora. Mas como é que a gente pode catalisar esse momento? Como é que a gente pode se aproveitar dessa movimentação das ruas? Ainda há uma disposição forte nas ruas, a gente vê isso. A expectativa é de que no começo do ano que vem esse movimento seja ainda mais forte, porque nós estaremos às vésperas da Copa, vai ter eleição. Essa questão que você levantou do poder federal, poder estadual e poder municipal estarem no mesmo diapasão e impondo esse modelo de desenvolvimento de cidade, de desenvolvimento econômico e social, isso vai ser questionado, vai ser aproveitado na discussão. Como é que a gente pode aproveitar esse momento para tirar o melhor proveito, né, Fiel? Eu acho que é debater a nossa necessidade. A vida não está boa para a classe proletária. A vida está boa para os capitalistas, para a burguesia, que anda de helicóptero, que gasta dinheiro público. A vida para o trabalhador assalariado está muito mais caro. O mesmo valor que eu pago ali no mercado da São Clemente, o burguês paga. E os salários são diferenciados. Ele não ganha salário, ele é patrão, ele é explorador. Eu sou assalariado, então como eu vou viver com uma qualidade de vida digna, mais digna, dentro do Santa Marta? Eu não vou viver. Santa Marta não tem rua, então para trafegar são 788 degraus para chegar lá no pico, e aí eu preciso de uma alimentação de qualidade, só que com R$600, pagando 500, 700 de aluguel, eu não vou sobreviver nesse Santa Marta. Então, tensionando, questionando, a gente tem que fazer política a partir da nossa vivência, e o que a gente está fazendo é política, e política de classe. Ok, Fábio, você que é sociólogo, como é que você vê essa proximidade das eleições, desse mega evento que é a Copa do Mundo? A Copa do Mundo entra nessa discussão como uma coisa, um anseio nacional, né? A verdade é que transformaram a Copa do Mundo numa meta, né? O Brasil, inclusive, tem que ganhar essa Copa. Como é que vai ser? O Brasil vai perder essa Copa no Maracanã? Vai repetir 1950? Isso aí também tem um componente que é sociológico mesmo, antropológico, né? Que é cultural, extrapola toda essa discussão política de polícia pacificadora e essa coisa toda. Como é que você vê esse negócio? Eu vejo, de um lado, toda uma manipulação, né, com os símbolos da identidade nacional, né, para tentar empurrar a goela abaixo os mega eventos, né? Acho que há um problema seríssimo, porque não houve nenhuma tentativa de negociação, de aproximação, né, em relação aos movimentos sociais. Acho que o desafio do momento agora, a conjuntura está muito propícia para isso, né? Eu acho que a tendência é as manifestações continuarem. O desafio é tentar expandir essa mobilização, né, inclusive para outros lugares da cidade, né? Porque ela não pode ficar só aqui na Zona Sul, inclusive porque o impacto disso aqui, né, a gente precisa pensar de uma maneira ampliada a cidade. Isso tem tido impacto em outros lugares da cidade, né? Por exemplo, em relação à questão da letalidade, né, policial, sobretudo, apesar de não se ter dados, inclusive, sobre isso, que é uma coisa absurda, né, que o que se tem são dados gerais de homicídios, mas não conseguimos classificar o que cabe à polícia dentro dessa parte. Mas para mostrar como que esse processo todo que se chama de pacificação está vinculado a essas políticas urbanas, basta a gente lembrar que as principais áreas da cidade, né, em que com os maiores números da letalidade, eles não foram atingidos pelas UPPs, né, que é a Baixada Fluminense, né, pensando região metropolitana, né, Baixada Fluminense, Zona Oeste e Zona Norte. Né? Então, acho que um desafio é exatamente trazer esses lugares da cidade. Zona Oeste só no Batã, né? Só no Batã, que foi. Batã, por conta de um caso muito específico. Foi uma briga, uma disputa de poder ali. Estratégico com... também. Exatamente. É uma coisa diferente. Mas é verdade, Fábio, esse negócio que você falou é interessante. Além do que, quando muito não seja, você está afetando essa periferia quando você faz a remoção branca. Exatamente. E as pessoas saem daqui têm que ir para lá. Uhum. Porque lá é que vão encontrar uma maneira de sobreviver, né? Eu queria deixar aqui um livro muito interessante, que é de uma amiga, Vera Malaguti, O Medo no Rio de Janeiro. O medo vende muito, o medo, as pessoas andam com medo porque existe uma subjetividade para construir esse medo. Se você vai a São Paulo, você tem medo de andar no metrô, no trem, porque alguém vai te assaltar, te espancar. Existe essa subjetividade, esse mercado do medo. Então, na verdade, com as UPPs foi a mesma coisa, por isso que essa adesão foi muito forte. Porque Vera Malaguti? Vera Malaguti, uma intelectual... O Medo no Rio de Janeiro. O Medo no Rio de Janeiro. Isso, muito interessante. E a gente vamos pensar, vamos entender esse medo, como é construído. Existe um mercado construindo esse medo. E, na verdade, com as UPPs não resolve nem com a outra polícia. Vamos, primeiro, desmilitarizar essa polícia para poder ter um debate maior, amplo, com a população, a classe trabalhadora. E aí a gente vai pensar, construir outro modelo de sociedade que não seja essa capitalista que só massacra uma grande parte da população do Brasil. Agora, isso aí, não esquecendo nunca que a gente tem que estar o tempo todo mobilizado. Mobilizado. Nos fóruns, discutindo, participe da associação. Na base. Na base, associação de moradores, né, condomínio, tudo você tem que estar ocupando o espaço. Só rapidinho, eu gostaria que essas manifestações que estão aí, a gente pudesse pautar rapidamente a democratização da mídia. Porque a Rádio Santa Marta era muito interessante para debater. Aí a UPP foi lá e fechou. E nós entramos nessa democratização da mídia aqui na Rádio Nacional, que é o espaço aberto. O Rap FL está sabendo disso aí. Eu quero agradecer a participação de vocês no tema livre de hoje. Rap FL, músico, escritor, cineasta e comunicador da Rádio Comunitária do Morro Santa Marta. E o Fábio Araújo, sociólogo da Rede de Comunidades do Movimento Contra a Violência. O tema livre fica por aqui. Um ótimo dia para você. Bom começo de semana. Amanhã, às 10h05, nós estamos de volta. Vai. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.